Boa noite, São Carlos. Está no ar mais um Quarto dos Infernos. Hoje é um dia muito especial, dia 25 de março. Né? Várias coisas acontecendo aqui na cidade. Estava vindo aqui para os estúdios, estava tendo greve dos professores lá no centro. Maior emoção, pessoal fazendo batucada com os alunos, com os professores, os pais. Geraldo, a culpa é sua, eles diziam. A greve continua, né? Ê, Geraldão, hein? Esse daí tá bem na fita, cara. É isso aí, tá começando mais um Quarto dos Infernos, o quarto mais infame do Brasil, cara. Aqui na 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara. Hoje que dia é 25 de março. De 2015. Tamo aí. Eu sou o professor Pearson. É, sempre acompanhado do meu colega Sub aqui fazendo esse programa. E hoje temos uma visita aqui também aos estúdios da Capivara. É o Flecha. Dá seu alô para os ouvintes, Flecha. Alô, ouvintes da Rádio Capivara. É um prazer estar aqui no programa de vocês, viu? Então vamos que vamos, né? Pô. É, marcado aí então, né? Eu acho que não vai ter jeito, né? É, eu acho que essas manifestações, cara, de um lado, do outro, cara, vão acabar sendo uma temática de hoje, né, Sub? Talvez, cara, eu trouxe... Perdão, ouvintes. Eu trouxe um assunto que talvez, não sei se... Talvez dialogue, em certo sentido, sempre existem pontos possíveis, né? Mas então eu já vou aproveitar para introduzir o Flecha. Eu tava curioso para saber, ele queria saber de antemão o que, que eu ia trazer aqui para provocar vocês. E foi a surpresa, cara, não pode estragar a surpresa, tem que descobrir ao vivo. E então, né, eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu trouxe. Antes de eu ler, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês se consideram ateus. Se sim, se não e por quê? Bem, eu, professor Pearson, tenho minhas dúvidas se eu sou realmente ateu. Talvez até por questões de ordem linguística aí, meu. Se eu nego veementemente a alguma coisa no campo espiritual, cara. Se eu acho que tudo é terreno e concreto, cara, eu não tenho tanta certeza, não. Mas também não tenho nenhum Deus enrijecido assim, né, na minha concepção de mundo, cara, que eu levo. Não há, né, se Deus ou deuses existem, eu acho que eles são incompreensíveis para nossa mente, para o nosso saber, cara. Possivelmente, se algum dia eles já tiveram nós como suas preocupações, acho que eles já esqueceram do ser humano, cara. E acho que então a gente está largado nesse mundo do jeito que nos cabe, cara. Olha só, caros colegas e ouvintes da Rádio Capivara. Eu não é que eu me considero, eu tenho certeza que eu sou ateu, sabia? Não sei se vocês sabiam que foi o tema de estudo da minha tese de doutorado, foi isso, né? Como é que a ciência matou Deus, né? E o motivo pelo qual eu sou ateu é o seguinte, né? Porque uma das coisas que eu estudei, né, na minha tese, uma convicção pessoal que eu já tinha, que eu podia... aprofundar, né, filosoficamente, é que tem até um poema célebre do Blake, do William Blake, que quando eu não vou conseguir lembrar aqui de memória, né, ainda mais depois de tomar uma cervejinha aqui, né, mas diz mais ou menos o seguinte, né, quando os homens, os seres humanos criaram Deus, eles tiraram, né, de si todas as virtudes, todas a grandeza do ser humano. Eu acho que Deus retira a grandeza do ser humano, porque, na verdade, é o ser humano que pode fazer as pode fazer as, essas coisas que nós consideramos tão magníficas, e a gente atribui a Deus. Isso é uma maneira de diminuir mesmo, eu acho, o que nós somos como seres humanos, e atribuir a uma causa desconhecida esses poderes que, na verdade, são, se eles podem realmente acontecer, na medida que eles podem realmente acontecer, é pelo o empenho dos seres humanos. A gente estava até conversando ontem, né, sobre que o que eu tenho fé, né? Eu tenho uma fé. Você é ateu, mas você tem fé. Eu tenho fé, uma fé inabalável na humanidade, né? No futuro da humanidade. E isso exclui Deus, do meu ponto de vista. Bom, disso eu não compartilho com você, Flash. Eu não tenho fé nenhuma na humanidade. Olha, legal. Temos, então, perspectivas diferentes aqui na mesa, cara. Então é o seguinte. Eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu trouxe. Que, na verdade, o livro é do professor Pearson. Ele me emprestou aqui. Confesso que eu até agora não consegui largar. Cada hora eu fico lendo uma coisa. E, na verdade, fico lendo as mesmas coisas várias vezes também. E aí, hoje eu não vou mais fazer mistério, porque o Flecha já viu a capa do livro. Então, deixa quieto. Que é um livro do Zizek, que se chama Como Ler Lacan. Pois bem, tem um capítulo do livro, que é o número 6, capítulo de número 6, que se chama assim: Deus está morto, mas ele não sabe. Lacan brinca com Bobok. É isso? O nome desse autor aqui. Uma coisa assim, né? Pois bem, vou ler aqui para ver. Eu acho que assim, eu vou ler, vai dar mais ou menos umas duas páginas, porque eu acho que assim, precisa dar uma lidinha pra gente entender do que ele está falando, senão fica um pouco perdido, assim, difícil de entender o que ele está falando. Então vamos lá, atenção. Pois a verdadeira fórmula do ateísmo não é que Deus está morto, mesmo fundando a origem da função do pai em seu assassínio. Freud protege o pai. A verdadeira fórmula do ateísmo é que Deus é inconsciente. Isso aqui é uma passagem do Lacan que o Zizek toma, né? E aí vem o Zizek falando: para compreender apropriadamente esta passagem, temos de lê-la juntamente com outra tese de Lacan. Essas duas declarações dispersas deveriam ser tratadas como as peças de um quebra-cabeça a serem combinadas numa proposição coerente. Só sua interconexão, mais a referência ao sonho freudiano do pai que não sabe que está morto, nos permite fazer uso da tese básica em sua totalidade. Aí ele vai para outra passagem aqui do Lacan, que diz o seguinte: como vocês sabem, seu filho... Isso, ele diz assim: como vocês sabem, seu filho Ivan o conduz pelas avenidas audaciosas por onde envereda o pensamento de um homem culto, e em particular ele diz: Se Deus não existir, diz o pai, então tudo é permitido. Noção evidentemente ingênua, pois nós, analistas, sabemos muito bem que se Deus não existir, então absolutamente mais nada é permitido. Os neuróticos nos demonstram isso todos os dias. Isso é uma passagem do Lacan. Aí volta aqui para o Zizek. O ateu moderno pensa saber que Deus está morto. O que ele não sabe é que, inconscientemente, continua a acreditar em Deus. O que caracteriza a modernidade não é mais a figura típica do crente que abriga secretamente dúvidas sobre sua crença e se entrega a fantasias transgressivas. Hoje temos, ao contrário, um sujeito que se apresenta como um hedonista tolerante dedicado à busca da felicidade e cujo inconsciente é o local de proibições. O que é recalcado não são desejos ou prazeres ilícitos, mas as próprias proibições. Se Deus não existe, tudo é proibido. Significa que quanto mais você se percebe como um ateu, mais seu inconsciente é dominado por proibições que sabotam seu gozo. Não deveríamos nos esquecer de suplementar esta tese com seu oposto. Se Deus existe, tudo é permitido. Não é esta a mais sucinta definição da difícil situação do fundamentalista religioso? Para ele, Deus existe plenamente. Ele se percebe como seu instrumento, razão porque pode fazer tudo quanto queira. Seus atos são antecipadamente redimidos, uma vez que expressam a vontade divina. Em vez de trazer liberdade, a questão da autoridade opressiva dá origem, assim, a novas e mais severas proibições. Como explicar esse paradoxo? Pense na situação que a maioria de nós conhece de nossa infância. A pobre criança que, numa tarde de domingo, tem de visitar a avó em vez de ter permissão para brincar com os amigos. A mensagem do pai antiquado e autoritário para a criança relutante teria sido: não me importa o que você sente, simplesmente cumpra o seu dever, vá à casa da sua avó e comporte-se lá. Nesse caso, a situação da criança não é nada má. Embora obrigada a fazer algo que claramente não quer, conservará sua liberdade interna e a capacidade de mais tarde se rebelar contra a autoridade paterna. Muito mais difícil teria sido a mensagem de um pai não autoritário pós-moderno: você sabe como sua avó o ama. Mesmo assim, não quero obrigá-lo a nada. Vá apenas se realmente quiser. Todas as crianças que não sejam tolas, isto é, a maioria delas, reconhecerão imediatamente a armadilha dessa atitude permissiva. Sob a aparência de livre escolha, há uma exigência ainda mais opressiva que aquela formulada pelo pai autoritário tradicional, a saber, uma injunção implícita não só de visitar a vovó, mas de fazê-lo voluntariamente pela livre vontade da criança. Uma falsa livre escolha como essa é a injunção obscena do supereu. Ela priva a criança até de sua liberdade interior, prescrevendo não só o que deve fazer, mas o que deve querer fazer. Durante décadas, uma piada clássica circulou entre lacanianos para exemplificar o papel fundamental do conhecimento do outro. Um homem que acredita ser um grão de semente é levado para um hospital psiquiátrico, onde os médicos fazem o que podem para convencê-lo de que ele não é um grão de semente, mas um homem. Quando ele está curado, convencido de que não é um grão de semente, mas um homem, e lhe permitem deixar o hospital, imediatamente o homem volta tremendo. Há uma galinha perto da porta e ele tem medo de que ela vá comê-lo. "Meu caro rapaz", diz o médico, "você sabe muito bem que não é um grão de semente, mas um homem." No que o rapaz responde: "Claro que eu sei disso, mas a galinha sabe?" Aí reside a verdadeira aposta do tratamento psicanalítico. Não é suficiente convencer o paciente sobre a verdade inconsciente de seus sintomas. O próprio inconsciente deve ser levado a assumir essa verdade. O mesmo se aplica à teoria marxista do fetichismo da mercadoria. Aí ele vai aqui pro... agora eu não sei se é Lacan ou se é o Marx, vamos lá. Ele abre aspas aqui: "Uma mercadoria parece à primeira vista uma coisa extremamente óbvia, trivial. Mas sua análise revela que ela é algo de muito complicado, abundando em sutilezas metafísicas e refinamentos teológicos." Marx não afirma... aí voltamos... era do Marx, exatamente. Agora a gente volta pro Zizek, né? Ele diz assim: "Marx não afirma, a maneira usual do discurso do iluminismo, que a análise crítica deveria mostrar como uma mercadoria, que parece uma entidade teológica misteriosa, emergiu do processo comum da vida real. Afirma, ao contrário, que a tarefa da análise crítica é revelar as sutilezas metafísicas e refinamentos teológicos no que parece, à primeira vista, apenas um objeto comum. O fetichismo da mercadoria, nossa crença de que mercadorias são objetos mágicos dotados de um poder metafísico inerente, não está situado em nossa mente, na maneira como percebemos ou distorcemos a realidade, mas em nossa própria realidade social. Em outras palavras, quando um marxista encontra um sujeito burguês imerso no fetichismo da mercadoria, a censura que o marxista lhe faz não é, abre aspas, "a mercadoria pode lhe parecer um objeto mágico dotado de poderes especiais, mas na realidade é apenas uma expressão refinada de relações entre pessoas. Mas sim..." aí ele abre aspas de novo, né? "Você pode pensar que a mercadoria lhe parece como uma simples corporificação de relações sociais. Que, por exemplo, dinheiro é apenas uma espécie de vale que lhe dá direito a uma parte do produto social. Mas não é assim que as coisas realmente lhe parecem ser. Em sua realidade social, por meio de sua participação na troca social, você revela o estranho fato de que uma mercadoria realmente lhe parece ser um objeto mágico dotado de poderes especiais." Podemos imaginar um burguês fazendo um curso de marxismo onde aprende sobre o fetichismo da mercadoria. O professor lhe diz: mas você sabe como são as coisas, que as mercadorias são apenas expressões de relações sociais, que não há nada de mágico nelas. Ao que o aluno responde: claro que sei tudo isso, mas as mercadorias com que estou lidando parecem não saber. Era isso que Lacan tinha em vista com sua afirmação de que a verdadeira fórmula do materialismo não é Deus não existe, mas Deus é inconsciente. Basta lembrar o que, numa carta a Max Brod, Milena Jezenski escreveu sobre Kafka. Acima de, abre aspas para Milena, né? Acima de tudo, coisas como dinheiro, bolsa de valores, a administração da moeda estrangeira, máquinas de escrever, são para ele totalmente enigmáticas, o que efetivamente são, apenas não para nós, os outros. Aqui, Jezenska toca na fibra marxista de Kafka. Um sujeito burguês sabe muito bem que não há nada de mágico no dinheiro, que dinheiro é apenas um objeto que representa um conjunto de relações sociais. Mas apesar disso, age na vida real como se acreditasse que o dinheiro é algo de mágico. Isso, portanto, nos dá um insight preciso do universo de Kafka. Ele é capaz de experimentar diretamente essas crenças que nós, pessoas normais, rejeitamos. A mágica de Kafka é o que Marx chamava de a excentricidade teológica das mercadorias. Se outrora fingíamos publicamente acreditar, enquanto no fundo éramos céticos ou até mesmo nos dedicávamos à zombaria obscena de nossas crenças públicas, hoje tendemos a professar publicamente nossa atitude cética, hedonista, relaxada, quando dentro de nós permanecemos assombrados por crenças e proibições severas. E é contra esse pano de fundo que podemos situar o erro de Dostoiévski. Em seu conto mais estranho. Aqui ele entra, acho que aqui não precisa chegar, acho que eu já falei o que eu queria falar da passagem aqui. Você já tinha dado uma lida nessa passagem, professor Pearson, do livro? Ah, sim, li, lembro bem. É fenomenal, né? Sim, tô revivendo com você aqui essa releitura, cara. O que te pareceu isso daí, cara? Veio alguma coisa na sua mente? Alguma imagem? Alguma situação? Não, eu me lembrei, né, esse livro foi escrito antes daquele ataque a Charlie Hebdo, né? Quando ele fala aí, né, que Deus, né, Deus lhe permite fazer atos como esse, né? O Zizek escreveu um texto em resposta àquela ação, cara, que também foi recebida com, meu, acho que com pouco entendimento por vários, né? Inclusive num outro programa nosso a gente tratou sobre isso, né? Bom, não sei, lembrei disso, cara. E a sua relação com Deus? Você tinha, quando você era criança, aquela coisa de que Deus vê tudo o que você faz, que nem na música do Raul? Sim. Inclusive a gente podia até tocar ela daqui a pouco, né? Porque é ótima. Eu achava mesmo. Hoje você tem isso, professor Pearson? Então, será que em algum, né? Será que em algum âmbito, cara, assim, né? Talvez esse. Algum pudor secreto, né? Essa figura, né, do pai, cara, do, né, da moral, do Estado, né? Como que eu, né, será que não existe uma endeusação ali, né? Eu acho que provavelmente sim, para alguém que foi tão marcado por Deus na minha formação, né, na minha criação, cara, acho que em algum lugar ele existe, né, cara? Esse conceito de Deus, bicho. Provavelmente eu tento desconstruí-lo cotidianamente, cara. Mas é isso. É uma coisa que eu acho que vai morrer comigo, cara. Ô, Flecha, você se identificou ali com a definição do ateu contemporâneo aqui que o Zizek fez ali? Você se viu naquela. Ali um pouco, na figura do ateu que ele descreve ali? Sabia que eu sou um leitor do Zizek, né? Mas eu não conhecia esse livro em particular, eu nunca li. Que é o que, como ensinar psicanálise através de filmes, não é? Como é que é? Como Ler Lacan, chama. Como Ler Lacan. É, o Zizek tem um monte de livro, né? É. Mas... ele é prolixo, né, cara? Ele... é, ele escreve demais, assim, né? E, mas eu... o que eu, quando você tava falando aí, né? Eu me lembrei de uma piada que o Zizek conta sempre. Né? Aquele da... dos amigos da Alemanha Oriental, vocês conhecem? Não, essa não. Piada? Posso contar então aqui? Por favor, por favor. Tá. Eu, meus amigos já estão cansados de escutar, sabe? Porque eu, sempre que eu posso eu conto, assim. Mas eu vou... não, mas os nossos ouvintes provavelmente não conhecem. Mas eu acho que eu quero compartilhar isso com os ouvintes da Rádio Capivara, assim. É, o Zizek, ele faz um ponto filosófico importante. Inclusive, eu, isso é uma coisa que me fez refletir muito, sabe? E a piada é a seguinte, né? É, o Zizek diz que essa piada existia mesmo na Alemanha Oriental, né? Que ela era da seguinte maneira, né? Tinha três amigos alemães orientais que veio um anúncio no jornal de uma proposta de trabalho na Sibéria. E aí, eles ficam encafifados com aquilo, né? Porque eles sabiam, né? A União Soviética na época, né? Pô, será que esse trabalho é bom mesmo, né? Eles se perguntam isso, né? Então eles conversam e entram numa combinação, que é a seguinte, que um deles iria aceitar a proposta de trabalho e iria para a Sibéria. E de lá ele mandaria uma carta para os outros dois contando a realidade sobre o trabalho na Sibéria, para saber se os outros dois também iriam ou não. Só que eles tinham conhecimento que a polícia secreta lia todas as cartas que eram mandadas de fora para fora da Rússia. Então eles combinam um código para eles conseguirem falar a verdade. Esse código é muito simples, que é o seguinte, tudo que está escrito em azul é verdade, e aquilo que eu escrevi em vermelho é mentira. Então vocês não vão poder compreender quais são as reais situações aqui na Sibéria, né, quando ele for. O seu amigo partiu para a Sibéria, passou-se 2 meses, eles receberam a primeira carta do amigo, toda escrita em azul. A carta dizia mais ou menos o seguinte, né? O azul era a verdade. O azul era a verdade. A Sibéria é um lugar belíssimo. Aqui o trabalho, ele é muito fácil, relaxante até. Na Sibéria, há várias garotas belíssimas a fim de um namoro. Na Sibéria pode-se encontrar de tudo, todo tipo de produto, menos uma coisa, tinta vermelha. E o ponto que essa piada faz ela é interessante. Nossa, ela criou um vazio, né, meu? Fudeu. E o Zizek usa também, eu refleti nesse sentido, assim, né? É que nós não podemos. Nós não temos a verdade de graça, né? Tu não sai na rua e a verdade não brilha, né? Você não sai na rua e a verdade tromba com a sua cara, né? A gente vive num mundo... nem as palavras, né? Como eu sei que alguém tá falando a verdade e falando a mentira pra mim? A verdade ela não é brilhante. Ela exige de mim um engajamento, uma análise crítica, né? E isso, inclusive, é verdade sobre nós mesmos, né? E nesse sentido, eu acho que... essa discussão sobre se o sujeito acredita ou não em Deus, também não é acessível para nós assim, de imediato. Se nós alimentamos essas crenças, quais são as crenças que nós alimentamos? Porque elas operam num nível também inconsciente, né? É preciso empreender uma jornada, né? E uma investigação sobre nós mesmos para que nós possamos descobrir a verdade sobre nós. E mesmo quando a gente pensa ter chegado na verdade sobre nós mesmos, nós nunca vamos poder ter certeza. Ela não vai ficar brilhando lá e não vai ser eterna também, né? Ela é mutável, né? Então eu penso um pouco isso. A gente muda muito, né, também, né? E a gente tá sempre nessa jornada de se analisar e de se investigar também, né? Eu acho que esse movimento que você fala, né, de escrutinar, né, de a si mesmo, né, eu acho que assim, Não que a gente vá chegar, né, a um cerne, né, a uma verdade verdadeira, mas eu acho que o próprio movimento em si ele é interessante para a gente se permitir tentar, né, olhar de perspectivas diferentes, sei lá, de perceber a coisa em outro nível, talvez, ou mesmo de pensar, ao mínimo questionar e falar, e se não, né? E se não for isso, for qualquer outra coisa, ou como seria, né? Que eu acho que é o exercício que talvez dentro do fundamentalismo religioso não possa ser não feito, existe, né? É uma coisa que seria uma heresia, né? Você... Eles acham que a verdade é brilhante, né? Que existe a tinta vermelha lá, que eu posso marcar e delimitar inequivocamente, né, em todas as situações, o que é o verdadeiro e o que é o falso. E para fazer uma pontezinha com os atos que tu falou antes, isso que a gente vive também no Brasil hoje, né? Muita dessa gente aí que... Tem gente que se arvora, né? A verdade, parece que o cara se arvora a verdade absoluta sobre qualquer coisa, né? Assim, como assim? Eu sou o dono da verdade. O cara não se dispõe nem a discutir mais nada, né? Vai lá pra rua e acha que essa é a verdade e não quer discutir com ninguém aquilo, né? Eu só falo com algumas pessoas que falam a mesma coisa que eu e tá tudo certo, né? Sim, sim, eu acho que além dos fundamentalismos religiosos, né, a gente está cheio de fundamentalismo nesse sentido mesmo, eu acho, na vida. Não sei se essa modernidade, pós-modernidade, deixou a gente tão solto, cara, que quando a gente encontra alguma fala, algum ambiente, cara, que nos dá alguma, né, uma segurança, a gente abraça aquilo de forma, né. A gente pode até falar no marxismo, né? Eu acho que acontece isso em alguns sentidos, se enxergar... E muitos outros ismos por aí, cara. Uma galera, você encarar a vida por esse prisma, cara, sem capacidade de refletir além dele mesmo. Eles nem se propõem a refletir nada, né? Eu tava pensando mais, o Zé, que é um cara que ele fala muito dessas fórmulas, ele fala que a ideologia, né, é uma coisa que nem uma fórmula vazia, né? Que dentro dela, eu tenho outro texto que ele fala isso, que tu acaba sempre comprando outra coisa por uma capa que não é aquela, né? E essa discussão atual no Brasil, eu vou ser bem honesto aqui com vocês, não sei qual é a opinião de vocês, mas já me coloco. Essa forma de luta, corrupção, assim, é qualquer coisa, né? Serve pra tudo, né? Todo mundo é contra a luta da corrupção, serve a qualquer interesse. Aí o cara vai lá na rua com a maior das felicidades, dizer que ele é contra a corrupção e que é a intervenção da militar, né? Chega nesse absurdo, né? E essa galera parece bem convicta, né? Aliás, precisa estar bem convicto pra pedir, né? Põe a carinha, faz selfie, né? Assim, como se fosse a maior das verdades. O cara não tem pensamento... O cara é pensamento crítico nenhum, né? Vamos soltar o som aí, Sub? É que a gente lembra desses sons, eu acho que tá aí, ó. Vamos lá, Raulzinho, ó. Solta a voz. Quando esqueço a hora de dormir e de repente chego a amanhecer, sinto a culpa que eu não sei de quê. Pergunto o que é que eu fiz, meu coração não diz. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido uma anotação que eu fiz que não se possa ler. Eu gosto de escrever, mas... Mas eu sinto medo. Assombração, mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção para a noia, com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Dedico essa canção para a noia, com amor e com medo. Com amor e com medo. É isso aí. Deus me... Como que é? Deus vê sempre tudo que eu faço, mesmo dentro do banheiro. É o que a gente tava falando aqui, né? Esse conceito do grande outro, bicho, que vem com a linguagem. Cara, é uma coisa muito louca, Lacan mesmo. Não sei se é o próprio Lacan que fala isso, que a linguagem é um cavalo de Troia, assim, né? É um presente que, meu, que né, nos possibilitou lidar com os nossos desejos, racionalizar o mundo, cara, mas criou toda uma outra dimensão, cara, né? No humano, cara, que nós acabamos por ser escravos disso, né? A linguagem ela é quase como se a linguagem que nos tem, né? Não é nós que temos a linguagem, né? A palavra que gera o inconsciente, né? Porque é isso, quando você fala alguma coisa, né? A gente está aqui, é muito interessante falar isso numa rádio, né? Eu estou falando um negócio, um discurso está sendo propagado, né? E ela é pontual, né? Uma fala é pontual, uma palavra é pontual, cara. E tudo que não está sendo dito, ela encerra um universo, né, cara? Então, e tudo que não está sendo dito, né? E tudo aquilo que, meu, ao proferir alguma coisa, cara, quantas coisas deixaram, né? Ou ao identificar um objeto, né? O clássico exemplo da cadeira, né? como que a gente perde a noção do todo, enfim, cara. São umas coisas muito loucas que a linguagem traz. E ela acaba se transformando, né, nesse. É o espaço simbólico que nos cria regra. Porque tudo é linguagem. Imagina um jogo de futebol se a gente não tivesse a linguagem. É possível? É, como é que você estabeleceria as regras? Né? As regras, os objetivos, né? Claro, como você. Como seu desejo de marcar quem gol. Venceria? Como seu desejo de marcar gol, sim, existiria? Né? Os desejos são forjados pela linguagem. Né? Uma cidade é uma são jogos de palavras, cara. Né? Enfim, puta, uma bom. Eu quero trazer então também um texto, né? Na verdade, que eu vou puxar de memória. Meus amigos lá de Porto Alegre vão lembrar, meus queridos amigos Rodrigo Ulloa. Eu vou passar para eles esse programa, viu? Opa! Vou apresentar a nobríssima Rádio Capivara lá para ele, os porto-alegrenses lá. Só fazer uma parte aí, que vocês podem ouvir esses programas gravados no radiocapivara.blogspot.com.br, né? A gente geralmente faz o stream, no instante a gente está sem, você pode ouvir ao vivo pela internet, só na 96.1 FM, mas vai estar gravado lá, então qualquer um pode ouvir os programas que a gente realiza aqui na Capivara. No mundo todo. Até na Sibéria. Até na Sibéria. E o Marden também, quero lembrar deles aqui, que lá o pessoal estuda um cara que chama Stanley Cavell. Tu se conhece esse cara? Não. É um filósofo. Porque o Stanley Cavell é um filósofo americano, mas ele é tão heterodoxo, é tão diferente de todos os outros filósofos americanos que ninguém lê ele, sabe? Nem nos Estados Unidos. Agora. Os caras que estudam filosofia francesa, estudam Lacan, estão lendo ele nos Estados Unidos, porque ninguém lê ele lá, né? E ele fala justamente sobre esse negócio dos jogos de linguagem, que é uma coisa que também tem num filósofo contemporâneo do Freud, né? Que é o Wittgenstein. E tu já deve ter ouvido falar, né? E ele diz o seguinte, assim, né? Que é curioso como a gente vive num medo, né? A gente vive... Quando a gente fala, a gente se equilibra entre dois medos. Um é o medo de dizer demais. A gente tem medo que as nossas palavras revelem demais sobre a nossa alma. Que elas desvelem demais, falem demais sobre mim, e que o outro possa, então, observar lá no, né, nessa maçaroca bagunçada que eu sou, né? E o outro medo que a gente tem que conviver quando a gente fala é o medo de que as palavras digam de menos. O outro não me entende, né? Você não entendeu o que eu disse, né? E eu acho que é curioso como assim a gente, nossa relação com as outras pessoas se modelam por isso, né? Às vezes falar é sempre um gesto perigoso. Isso é curioso. Eu tô me cagando aqui falando da rádio, da verdade. Quantos já morreram, né? Exatamente, por isso eu acho que a experiência da rádio é uma coisa muito interessante, né, Sub? Cara, eu quando entrei aqui na Rádio Capivara, cara, esses medos estavam, assim, intensos, bicho. Né? E com o tempo, cara, você vai se desvencilhando, cara. Fale, né? Fale o que falar, doe a quem doer, seja a si próprio, cara. É um campo de disputa também, né? Quer dizer, as narrativas, a gente também não pode se abster, né? Porque elas estão sendo produzidas a todo momento. E, quer dizer, elas nos atingem, né? A gente é bombardeado por narrativas a todo momento. E é interessante conseguir produzir narrativas também e entrar nesse jogo, né? De certa forma, principalmente fazendo esse movimento até de distanciamento, de estranhamento das narrativas, né? Tentar se afastar das narrativas para tentar olhá-las de fora um pouco, né? Mas realmente é uma coisa que eu diria, se não impossível, mas eu acho que no limite ela é impossível de ser feita. Até porque eu estou usando a minha própria linguagem para falar da linguagem. E é uma coisa estranha. Isso. O negócio interessante que o Cavell fala é o seguinte, né? O nosso grande problema na vida, assim, como seres humanos, né, racionais, é chegar ao ponto em que eu consigo ter uma voz. Porque a voz, vocês devem saber disso, a voz ela é uma coisa única, né, de cada pessoa. É o momento em que eu consigo ter a minha própria voz. Porque eu sou sempre cercado pelo medo, né? O medo de que ou eu me expressei mal. O me expressei mal é o exemplo de que eu falei demais, né? Você descobriu mais do que... Ou é, o medo de que você não me entendeu, né? E ter essa... É uma obra de vidas, né? Você conquistar a sua própria voz. Tu conquistar o direito a falar, né? E aí você... ouvir a própria voz, será? Conseguir ouvir? É... Alguns têm esse problema, né? Eles não conseguem se ouvir, né, também. É, causa um certo estranhamento. Agora, mas eu tava aqui, enquanto você falava, professor Pearson, eu tava pensando em umas coisas que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria saber o que vocês me dizem disso, né? Que você tava falando de como a linguagem é um cavalo de Troia e tal, como que ela acaba modelando toda a nossa experiência, né, no mundo e tal, a coisa do jogo de futebol, do desejo de fazer gols. Então eu pergunto, né, baseado, né, nesse contexto, você acha que o sexo, quando você tá ali tendo uma relação com outra pessoa, uma relação sexual com outra pessoa, você acha que você escapa desse cavalo de Troia da linguagem ou você acha que você continua preso a ele? Então, eu acho que, meu, em geral, não. Né? Em geral, você não escapa da armadilha. Acho que não. Acho que, assim, o seu desejo ele foi formatado dentro, né, dessas grades, cara, que a linguagem impôs, que a cultura, né? Você vai estar lidando com isso a todo tempo. Se existe algum momento onde a gente escapa, né? Minimamente, cara. Eu acho que pode acontecer, cara, né? Talvez é aquilo que o Lacan chama, né? Um contato com o real, assim, né? Eu acho que, assim, talvez as drogas, no sexo, cara, a gente teria esse contato, cara, né, com o real, cara. Mas eu acho que, assim, digamos assim, o arroz com feijão mesmo do nosso dia a dia, cara, né, assim, o que isso, não, assim, né, assim, a questão, velho, de quem como você é hétero, você é homossexual, você, o que que você gosta? Desejo de... mesmo. Então, mas eu acho que é isso, né? É exatamente o que eu tava falando. O desejo de fazer gol, cara, né? O desejo de botar as bolas na rede, velho. Entende? Ele é, né? Eu acho que em grandes, né? Se existe alguma coisa, né? Assim, crua, que já nos impele a isso, cara. Durante a sua vida, ela vai, no meu ponto de vista, ela vai ser arquitetada assim mesmo, né? Pela sua cultura, por aquilo que você aprende, por como você aprende, o que você é, né? Aquilo que você, a imagem que você forma de si mesmo, cara. Como que essa imagem formada de si mesmo vai lidar com o outro no sexo, cara. E quando você tá fazendo sexo, você tá fazendo isso, cara, em geral. Eu acho que com muito vinho, muitas drogas... Você pode dissolver essas coisas. Você pode dissolver, cara. E você, Flash, o que que... Você acha que o sexo, ele tá preso a linguagem? Ou você já experimentou alguma coisa diferente disso? Eu acho que tem que ter língua, viu, de vez em quando. Porque senão... Sem língua não dá. É, sem língua não dá. É bom, né? Mas... Eu queria me permitir, assim, discordar um pouco do professor, né? No seguinte sentido, né? Não discordar, não. Discordar concordando, eu acho, sabe? Que eu acho que... O real, né, ele é muito... Ele é uma bagunça, né? A gente precisa... A gente vai arregimentando os conceitos para dar uma ordem, né? Porque a realidade é demais, né? É. Se o sujeito fica... O sujeito não pode ter uma relação direta com o real, porque ele se desintegraria imediatamente se ele tivesse isso. Porque ele não seria mais um sujeito, né? A psique dele... se esfacelaria, né? E tem alguns momentos que isso acontece, de fato, né? Em que a psique se esfacela, né? E tu tem, vamos dizer, a experiência da realidade ela mesma, no caos que ela é. Não mediada pela organização de conceitos, de preconceitos e tal. E certamente, se tem um tema em que isso é... Se tem uma área na vida em que isso acontece é nas relações sexuais, né? Que a coisa se desintegra, você acha? Tanto que esse negócio de, né, o pessoal fala tem algumas pessoas que, como é que tua orientação sexual, as pessoas se preocupam demais com isso, né? Inclusive com as dos outros, né? Infelizmente, né? As pessoas têm uma... Isso, inclusive, eu acho que esse medo, né, da sexualidade... As pessoas normais, elas têm medo da sexualidade, né? Por isso que tem tanto ódio contra... Tanta homofobia, tanto ódio em relação... Esse é o tema. Porque elas têm medo, eu acho. Elas têm medo de aceitar, de perceber que isso poderia ser uma possibilidade para ela mesma, né? Que ela, a sua, ela poderia ser diferente, né? Ela poderia entrar em contato, né, nessa realidade que é, segundo a psicanálise, é a punção primordial, né? Tem isso, né, que é a punção sexual. Elas têm medo de entrar em contato com isso, e eu acho que isso, inclusive, é o produto de tanto discurso de ódio, de tanta parafernália que se colocou em cima das relações sexuais, né? E não é fácil para nenhum de nós se livrar disso, né? E não ao pôr do tempo nós não nos livramos, né? Nós temos que ser pessoinhas um pouco mais, né, decentes, né, no sentido de respeitar os outros, ou melhor, tentamos ser pessoinhas um pouco mais indecentes, né? Eu acho que o verdadeiro exercício que as pessoas deveriam fazer é esse, né? Ser um pouco mais indecentes. Eu tava pensando aqui no que o professor Pearson tinha falado e agora que você colocou, cara. Eu diria que são duas faces da mesma moeda, né? A sexualidade, ela tem... Eu penso muito, por exemplo, no caso de um homossexual. Vamos pensar, por exemplo, no caso muito comum, né? Eu falo muito comum porque eu conheci um amigo meu, fez... Por exemplo, um cara que está fazendo seminário, né, aquele curso para ser padre, né, ele vai ter que se recalcar mesmo, o cara não pode ter, né, ele vai ter que se privar de relações sexuais, e ele faz essa opção geralmente muito novo, ainda adolescente. Né. Grande parte do pessoal que está ali, muitos são homossexuais, né, alguns negam isso para eles mesmos, outros sabem e fazem uma escolha ali como uma forma de ser aceito na sociedade, né? Já que... Agora eu fico pensando, a gente é educado o tempo todo para heterossexualidade, né, cara? No entanto, a homossexualidade está aí, né? Ela sempre existiu, ela acontece. Quer dizer, na linguagem, na forma como a linguagem está estruturada, assim, as narrativas estão estruturadas na nossa cultura, né, não era para existir homossexualidade, porque em nenhum momento ela é vista de forma positiva, né? No entanto, ela ocorre. Ah, discordo. Acho que hoje, em muitos sentidos, ela é. Tá. Né? Tudo bem. Vamos voltar no século XIX, então, que tinham gays, certo? E a coisa não era bem vista. Sempre existiram gays. A questão é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem algum ímpeto ali que, cara, bate mais forte do que a questão da linguagem ali, e aí fica nessa disputa, entendeu? Nessa coisa pra ver quem que toma os controles ali da... Eu vejo mais assim, ó. Mesmo pro heterossexual, vamos considerar assim, o heterossexual que é na prática, né? Considerando na prática, né? Sem tentar entender se o cara, né, se existe uma internalidade, que o cara. Vamos dizer, o cara que pratica, né, o sexo heterossexual e se considera heterossexual no ambiente onde a norma é a heterossexualidade, cara, ele também lida com isso. Acho que todos lidam com a cultura te influencia, cara. Eu acho que a homossexualidade num ambiente onde ela é proibida, ela tem até um outro caráter, né? É, mas pensa que isso ameaça a sua existência, sei lá, tá ligado? Você pode morrer por isso. Sim, quer dizer, não é... Veja só, que coisa forte, né? Sim, eu digo, o cara não é que ele escolheu, tipo... Você entende? A coisa ali, ela tem algum outro elemento. Por exemplo, eu acho. Eu isso. Acho que ela tem um elemento além do da linguagem. Eu acho que se eu vivesse no século XIX, eu ia ser homossexual, só pra ir contra. Hoje eu sou heterossexual, só pra ir contra a ditadura homossexual. só pra ir contra a ditadura gay. Não, cara, acho que você forçou a barra agora. Mas eu concordo com a sua argumentação, professor Pearson. Eu acho que assim, as coisas não se reduzem a ela. Eu acho que tem esse outro elemento, ele tem algum tipo de impulso ali no ato sexual. Mas, por exemplo, vamos supor, olha só, concordando com o que você disse. Você tá ali e tal, na balada, tem uma minazinha ali te dando a maior bola, você acha ela a maior gatinha, cara, o maior tesão e tal. Pô, de repente você percebe que ela tá dando bola pra você, cara. Aí você vai lá e tal, troca uma ideia, pá. Não sei o quê, ela, ô, tal, não sei o quê, parece ser bastante, né? De repente você já tá... Cara, apaixonado ali, morrendo de tesão, tá ligado? Aí você fala, ah, tal, não, vamos sair daqui, ir pra algum outro lugar, pra minha casa, pra sua casa, ou não sei, em algum outro lugar e tal. Fala, não, tudo bem. Não, tal, não sei o quê. Aí vocês vão conversar, ela fala, não, é que. E aí você, na conversa, você descobre que, por exemplo. Ela tem pinto. Isso pode ser uma coisa, mas isso é muita materialidade, tô querendo ser um pouco mais virtual. Ela diz pra você que antes de... Que se você, ela pergunta se você não se importa, por exemplo, que naquela mesma noite ela já deu pra outros dois caras nessa festa, entendeu? Se você não tem problema com isso. Então, será que o seu tesão por aquela moça seria mantido nos mesmos níveis ali, com toda, né, com toda a materialidade dela, com toda aquela carne ali? Eu acho que eu ficaria mais excitado. Da primeira e da segunda hipótese. Com o pinto também. Também, Clara, claro, porra. Como não? Tu falou, como tu descreveu, tu já tá gamado, tal, né, lá. Eu acho, inclusive, assim, é um achismo, assim, mesmo, sabe? Eu acho que essa preocupação, a gente tem uma preocupação excessiva, a sociedade tem uma preocupação obsessiva com a sexualidade, em especial de querer classificar. E quando tu se preocupa excessivo, como é que o paranoico age, né? Ele fica obsessivamente classificando, né? Aí, esse negócio do Cunha, do dia do orgulho hétero, é o suprassumo exemplo, assim, de como que o cara tá preocupado, né, cara, em... Como ele tem medo de gay, né? Tem medo o Bolsonaro da homossexualidade. E da sexualidade. Não é nem da homossexualidade, da sexualidade em geral. Aí se cria todo esse aparato, né, preconceituoso, repressivo, para vamos conter o. Porque tem esse negócio, tu falou, dessa força, né? Eu posso estar enganado, vocês me corrijam, professor, assim. Mas o Freud tem esse negócio de que a força puncional, ela é a força vital, né? E a punção, ela é uma punção sexual, né? isso é o que move, dá a força vital. Então isso não é, a gente tem medo dessa força, essa força avassaladora da sexualidade. Inclusive, a constituição da psique, claro, se dá pela regulação dessa força, pela a sublimação, por toda a questão do estupro, de inclusive, eu disso, diria, né, o Flash, que eu acho que, né, como é que é? Toda a questão do estupro também, né, tipo de, né, porque pensa bem, se você libera toda essa pulsão, um tarado, o que que ele é, né, cara? Ele é um cara que não consegue, ele não tem um controle sobre a própria sexualidade como o resto das outras pessoas, né, as pessoas ditas normais, né, os neuróticos têm, né? A gente consegue, de certa forma, segurar as pontas ali pra não sair estuprando todo mundo que você acha interessante, sei lá, que te dá tesão. Tem esse lado também, é por isso que eu falo que a sexualidade, ela tem as duas coisas, ela tem a narrativa que te produz, né, que te cria esses fetiches, né, o desejo, quase que uma mercadoria, né, e por outro tem sangue na veia também, né, cara, tem uma coisa ali que é intracelular quase, né, cara, tipo, acontece, na verdade eu diria que seria quase a nossa razão de ser, né. É, então, esse papo todo me lembrou um outro pensador, o que, na verdade, eu acho, né, não é original dele, mas eu tive contato com esse pensamento através dele, que foi o Marcuse, né, no Eros e a Civilização, né, que eu acho que ele está tratando bastante disso. Ele começa o livro falando sobre esses conceitos do princípio do prazer e o princípio da realidade, né? O princípio do prazer sendo essa pulsão, cara, essa, né, nessa vontade que a gente tem. E o princípio da realidade é o contato com o real, né, a capacidade da gente racionalizar, da gente pensar num futuro, cara. Que o princípio do prazer é aquela vontade imediata, né? Você tá querendo saciar seus desejos agora, cara, mas a realidade não te permite isso, certo? Né? O seu corpo, as suas vontades internas, cara, elas não conseguem se realizar a todo instante, cara, principalmente porque o mundo não é assim, né? As leis físicas, as leis, né, não te permitem isso. Por isso você tem que você trabalha num outro âmbito, que é o princípio da realidade. Você racionaliza, você né, trabalha a favor de alguma coisa, cara, para conseguir que seus desejos se realizem, né, a médio, longo prazo, enfim. Mas daí é isso que ele fala, né, no desenvolver do livro, e que não é trabalho, como diz, não é trabalho dele, mas enfim, da psicanálise e tal, que a gente o princípio da realidade devia funcionar para o princípio do prazer, né? A gente devia usar a nossa razão, nossa capacidade de construção, cara, para concretizar nossos desejos. Só que na sociedade moderna, contemporânea, o que acontece, ele faz essa, né, existe a suposição de que o que acontece é essa inversão. É o princípio do prazer subjugado ao princípio da realidade, né? É o princípio do prazer a favor... né, é uma racionalização tão extrema, cara, né, que assim, por exemplo, eu acho que isso é muito, né, é muito caracterizado assim na publicidade, né? Você utiliza o desejo do outro para girar o mercado, né? O mercado é girado, velho, atingindo, velho, ou seja, é uma racionalização do desejo do humano, cara, que, cara, leva a uma loucura que a gente vive hoje, né? Enfim, tem muitas questões a respeito disso, cara. Eu acho o seguinte, assim, a civilização, né? O Freud tem três artigos, né? Tem três livros sobre essa questão do processo de civilização, uma explicação psicanalítica disso, que é aquele Mal-Estar na Cultura, que é o mais famoso deles, mas o Maomé e o Monoteísmo também, e um outro bem interessante, né? E eu acho que aí a gente tem que ter uma compreensão que é o seguinte, né? É, nós não somos... Nós somos como animais civilizados, né? É, no processo de civilização historicamente constituído, né? Então, nossos desejos, quaisquer que eles sejam, que possam ser expressados, eles só podem ser mediados. Eles são sempre mediados. Nunca é a vazão pura e bruta do desejo. É sempre um desejo mediado, né, na verdade, por pelo processo de sublimação social, cultural, né? E nisso aí eu queria discordar desse... Então não existe mais ato para nós, né, que seja natural. Não existe ato natural para os seres humanos, natural no sentido não mediado pela cultura. Todas as nossas ações, inclusive as que parecem as mais básicas, comer, das relações sexuais, elas são todas mediadas pela cultura. Sim. Né? São, não são? São, não tem como a gente viver de outra maneira, né? Isso é constitutivo do que a humanidade é hoje, né? Então, E aí eu queria discordar desse, tu falou desse negócio do estupro e tudo mais. Na verdade, isso não é expressão, o cara é um animal, né? A gente fala assim, o cara é um animal. Na verdade, o cara é um cara que tá impondo, tá usando da sua posição de força, muitas vezes nem força física, não é? A gente vive numa sociedade também, né, que até de autoridade, né, a sua posição de autoridade para, então, uma coisa completamente cultural, né, para forçar o outro a uma coisa que ele não quer, né? Você não acha que os animais cometem estupro? Óbvio que não. Não existe. O estupro é uma questão cultural. É uma questão cultural e, nesse caso, e como outros tipos de violência na nossa época, que são produto e reforçam uma certa cultura, né? Eles são produto de uma cultura. E reforçam essa própria cultura que eles são um produto, né? Eles estão aí para estabelecer... Eles são o uso de uma relação de poder e querem perpetuar essa relação de poder. Então o cara, na verdade, ele tem que ser completamente responsabilizado, né? Porque o meu medo, assim, é que às vezes as pessoas escutam o que eu estou falando e acham... Porque a psicanálise é um negócio perigoso também, né? As pessoas não entendem bem, assim. Tem uma leitura rasa, as pessoas estão escutando uma leitura rasa. Alguém pode pensar, mas então o cara está naturalizando. Não, né? Na verdade, eu acho que a psicanálise, inclusive, está aí para dizer isso, né? De que, na verdade, nossos desejos não são mais nenhum deles. Eles não são mais expressão natural, da nossa função, né? Eles só podem se realizar mediados pela cultura, né? O Lacan tem uma frase, deixa eu só contar essa anedota, né, pra encerrar. O Lacan tem uma anedota que é a seguinte: eu também sou um leitor do Lacan, adoro o Lacan, que diz que quando eles aceitaram os psicanalistas na corte francesa, os psicanalistas podiam dar pareceres para isso nos anos 60, eu acho, 50, pareceres na justiça. E aí o Lacan dá um pronunciamento que é o seguinte: eles acham, né, algumas pessoas acham que nós estamos aqui para livrar todo mundo. Pelo contrário, nós estamos aqui para responsabilizar todo mundo, nós estamos aqui para culpar todo mundo, né? Nós vamos mostrar, na verdade, a culpa que cabe a cada um, né? É engraçado como se desvela isso com a teoria psicanalítica, na verdade, né? Interessante, cara. Eu vou botar aqui um som, a gente fazer um intervalinho, né, os nossos ouvintes. E, cara, de uma banda muito legal, de um cara muito interessante, que é o Renato... Puta merda, rapaz, me fugiu o nome dele. Renato Cortes, alguma coisa. Eu vou confirmar agora no blog, me escapou. Mas é dos Bêbados Habilidosos. A gente fez um programa antes de ontem com o Laurindo. Uma homenagem, ele morreu agora em fevereiro desse ano.

isso aí, cara. Esse daí foi o blues. Viu que a galera até tá batendo palmas aqui junto com o blues dos bebês habilidosos. Isso, né? Isso aí foi o blues da solidão, cara. Tava comentando aqui com o pessoal que eu conheci, né? É o Renato Fernandes, né? Ele morreu agora em fevereiro desse ano. Ele é de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, cara. E, puta, meu, o cara é o blues mesmo, né? É visceral, né, cara? Eu tava falando aqui com o pessoal e falei, porra, o cara mudou, de repente, antes de ontem eu mudei uma série de conceitos que eu tinha sobre o mundo, sobre... eu achava que a verdade era muito volátil e tal, mas, cara, a verdade, ela, quando ela acontece, né, que nem acontece nessa, na poesia desse cara, pelo amor de Deus, é um negócio arrebatador, né, cara? Mas, bom, mudando agora um pouco, né, cara, a gente vamos aí, então, pro desafio do nosso professor Pearson, que eu já tô vendo aqui que trouxe um livro do Paulo Freire. É isso aí, super, eu também não vou fazer mistério aqui, cara, nesse dia, né? É, lembrando da manifestação de 15 de março, teve uma faixa que foi bastante emblemática ali, cara. Voltando àquilo, aquela certeza, né? Porque o cara, pra botar uma faixa dessa, desse tamanho, bicho, uma faixa enorme, velho, levar assim, né? É, a galera vestida de amarelo ali, velho, e levar essa faixa, cara, onde tava escrita: chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire, cara. E um símbolo ali, né, negando a União Soviética ali. Tem um, né, símbolo, cara, de proibido ali, a cruz e o martelo, a foice e o martelo, e tinha uma outra que, não bastasse isso, ainda tinha uma suástica do outro lado. Sim, é. Então a galera tem muita convicção mesmo, tipo, essa tem um dualismo ali, né? Essa galera que grita vai pra Cuba, cara, Venezuela, que é, meu, puta, uma coisa histérica mesmo, né? Não dá, cara, não tem diálogo possível ali, né? É uma coisa muito idiota, eu acho, né? Uma coisa muito idiota, assim, se enxergar entre o comunismo e chamar, bom, falar que o PT é comunista, enfim, bom, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vou. Foi o que te inspirou a trazer o Paulo Freire pro programa, professor? Isso e a Alecrim, que acabou de chegar aqui nos estúdios da Rádio Livre e me emprestou esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia. Eu tava dando uma olhada aqui no Paulo Freire, cara. Alecrim, dá um alô aqui antes de eu começar essa leitura, cara. Só dando um alôzinho aí, cheguei atrasada no quarto dos infernos, mas estava ansiosa para passar aqui. Espero que os meninos estejam gravando o programa para a gente poder assistir depois, poder ouvir depois. E tamo aí, né, gente? Rádio Livre Capivara, sempre com boas ideias, enfim. Eu acho que eu não quero falar muito de Paulo Freire, não. Acho que eu quero que você fale aí das suas leituras, o que você trouxe aí pro programa. Você trouxe alguma surpresinha para nós, Lani? Não? Aqueles textos de putaria lá que você ia trazer? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. É, um pouquinho de Paulo Freire. Uma resposta aí à galera do 15 de março na manifestação anti-Dilma, cara. E que hoje, 25 de março, lembrando, né, a gente começou o programa falando sobre isso, a galera tá fazendo aí um movimento em nome dos educadores. Greve de professores da rede estadual de São Paulo. Então assim, vamos ver o que o Paulo Freire fala aqui. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Se há algo que os educadores brasileiros precisam saber, desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela mesmo, quanto dela faz parte o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, à sua pessoa, a seu direito de ser. Um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós, no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer muito de nós correr a risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente cínico que leva aos cruzamentos dos braços. Não há o que fazer. É o discurso acomodado que não podemos aceitar. Sub, o que você acha do respeito aos professores hoje? Cara, que linda passagem que você leu, professor. Acho que você soube pincelar o Paulo Freire, porque eu vou confessar, cara, não, ele não faz muito a minha cabeça. Né, máximo respeito, com certeza. É, na verdade, toda vez que eu leio Paulo Freire, eu sempre me surpreendo positivamente, assim. Eu acho que eu não tenho uma imagem muito positiva, assim, no geral, da... Né, da sei lá, da visão de mundo freiriana, não sei, cara. Mas toda vez que eu leio, que eu vou no texto, leio Paulo Freire, eu sempre me... Geralmente eu me surpreendo positivamente, assim, porque ele é sempre muito crítico, muito... contestador, assim, né? Ele tem uma agudez, né? Assim, ele é um cara que sabe meter o dedo na ferida. Mas, cara, eu, pensando nisso que você diz, né? Eu acho que realmente é, essa passagem do Paulo Freire seria fundamental para os professores, sei lá, lerem de repente num HTP, né? E, pô, ainda mais num momento desse de greve, entendeu? Em que você tem... poucos aderem, né? Mas que hoje eu tava lá, eu vi... É, cara, tinha muito estudante, né? Os estudantes estão apoiando, quer dizer... mas agora, de professor, é o pessoal mais jovem que tá indo. Assim, o pessoal mais velho eu até entendo, entendeu? Cara, tá eles estão num ponto que o Paulo Freire olhar assim, é aquilo que ele chama de educação bancária, assim, é uma coisa, a galera faz, cumpre o horário ali, entendeu? E bola pra frente, porque eu até entendo essa posição, né, dos professores que estão mais tempo na rede, que já se acomodaram, porque é muito cruel, é muito desumanizador, né, cara? É muito... Cara, você pira, né, velho? Ninguém... Você não passa incólume, assim, pela rede pública. Ainda mais a estadual, né, aqui em São Paulo. Então é muito duro pro professor. Eu acho que é exigir demais, né? Eu acho que, assim, isso que o Paulo Freire fala e tal, acho que, assim, quando você é jovem, recém-formado, ingressa na rede... Porra, cara, eu acho que você tem o dever de... Dever não, dever é uma palavra muito forte. Mas eu acho que você deve levar a sério isso que o Paulo Freire tá falando. Agora, meu, a dinâmica ali, a forma como as coisas... É muito cruel, cara. O nego que tá há 10 anos ou mais na rede, assim, é... Cara, geralmente é por falta de opção melhor mesmo. Porque, puta, cara. Quem que gosta de ficar dando murro em ponta de faca? Você sabe que... É engraçado isso, porque essa foto do Chega de Doutrinação Marxista, Basta de Paulo Freire... do cartaz que o pessoal colocou nas manifestações, todo mundo, né, eu vi muita gente compartilhando que absurdo, que absurdo, que absurdo, mas assim, eu não ouvi ninguém, não vi, falando assim, mas por que será que essas pessoas estão falando isso? Né? E eu ouvi muita gente falando assim, que essas pessoas que fizeram esse cartaz não são professores e nunca leram Paulo Freire. Eu já acho o contrário, eu acho que são professores e acho que leram Paulo Freire. Mas leram em que sentido? Eu penso muito na HTPC, ou ATPC, que é a nossa hora-aula-atividade, que são reuniões pedagógicas que nós, professores, tanto do Estado como da Prefeitura, somos obrigados, e obrigados mesmo, porque se nós não formos, nós recebemos falta, a participar. E é uma filha da putice, cara. É o maior tempo perdido do professor é participar de uma TPC, cara. Por quê? A gente lê textos do Paulo Freire, então, assim, pedaços de textos falando que a educação é importante, que... então, falando todo o pensamento do Paulo Freire, e a escola que a gente está totalmente sucateada, a gente não consegue dar aula, a gente não consegue conversar com o aluno, a gente não consegue seguir o cronograma, a gente está doente, entendeu? E chega na TPC, a gente tem que ler um texto do Paulo Freire totalmente utópico, cara. entendeu? Então, pra mim, essa galera que fez isso daí são aquela galera que tá, meu, há 30 anos no Estado, entendeu? E que tá cansado de ver Paulo Freire no ATPC, porque pro professor do Estado que tá há 30 anos, que tá quase se aposentando, Paulo Freire é um engodo mesmo. Porque você passa a semana inteira vivendo uma coisa totalmente distópica, totalmente pessimista, entendeu? E aí você chega no ATPC e lê um texto do Paulo Freire otimista e utópico, cara, entendeu? Você fez eu lembrar aquela figura do pai pós-moderno, né? Que ele não... que ele fala, ele dá opção pro filho, né? Ele dá o Paulo Freire ali, né? Fala, olha, tal, tá, você poderia estar fazendo assim com seus alunos, ou né, você poderia abrir o diálogo. E na verdade, cara, é um rolo compressor, né, cara? Pobres aqueles que são obrigados, né? Hoje se vem, né, na tarefa de todo mundo, né? De trabalhar na rede pública, seja como aluno, seja como professor. Ali é todo mundo vítima, cara. Né, você pegar hoje, né, o que o governo Alckmin tá fazendo, cara. O que eu percebo assim, é que o Alckmin ele olha para a rede estadual, que é uma rede enorme, né? São muitos professores, muitas escolas, é uma puta estrutura, tá ligado? E ele vai, meu, minando, sucateando, tá ligado? Sangrando a coisa, porque é que nem tá nessa faixa aqui que você citou, professor Pearson. Pra ele, ali é antro de comunista, entendeu? A oposição ao governo, ele não quer fortalecer uma categoria que ele sabe que, cara, pode... que discorda, vamos dizer, ou que pode gerar problemas pra ele. Então, meu, é salário lá embaixo, é superlotação de salas de aula. Cara, ele vai sucateando porque pra ele não é interessante investir em comuna. No fundo é isso, cara. Eu encontrei aqui, né? Ainda que os professores, no geral, pelo que eu conheço, não são nem um pouco comunistas, tá? Se tiver um em uma escola, é muito. Eu encontrei um amigo, né? Tá dando aula na rede estadual. Aí perguntei pra ele, e a greve e tal? Falei, sabe o que ele me falou? Falei assim, ó, bicho, eu tô na estágio probatório. Eu tô no estágio probatório e você já viu, né, meu? Se eu parar, os caras vão vir pra cima de mim e não vão pagar meus bônus. Porque isso foi uma coisa que eu já escutei antes, já, né? Que isso tem a ver com essa questão da meritocracia. O cara tá com o salário lá rebaixado. Aí o governo, não só aqui em São Paulo, né, meu? Em vários lugares, né? Até nacionalmente também, isso acontece com os professores universitários, inclusive, impõe que pra tu ganhar, se tu quer um aumento de salário, tu tem que produzir, tu tem que ter as metas lá, que tu tem que, tu ganha os bônus e você não falta, né? Você tem aquelas várias provinhas Brasil, aquelas coisas que tu tem que ir bem, né? Se tua escola vai bem, tu ganha mais, né? Mas assim, que é o discurso da meritocracia, né? O cara vai ganhar melhor, os melhores ganham mais, né? Que na verdade, putz, é um mecanismo, na verdade, de desmobilizar a categoria, porque o cara ganha um salário mísero e se cobra dele tudo. Se cobra dele a melhor das performances. Das performances, né? Em sala de aula, de ensino, de desempenho dos estudantes que estão, né, com ele, mas não se dá nenhuma condição para ele ter uma vida digna, né? Aí tem esses casos absurdos, como o professor pega 60 horas de aula por semana para fazer um salário razoável. O cara que dá 60 horas de aula por semana me diz, pô, como é que esse cara prepara a aula? Ele não prepara, né? É uma máquina, né? Ele é o sujeito... transforma o professor numa máquina, na verdade, de ficar ali entretendo os alunos e Deus sabe como alcançar as metas do alfabetização, meta de nota, provinha Brasil, para tu ganhar algum salário a mais, né? E na verdade isso foi um mecanismo que não só o governo do estado de São Paulo, outros governos estaduais, e inclusive nacionalmente isso também acontece no... com as políticas da CAPES, do CNPq, com os professores universitários, né? Se o cara quer mais dinheiro, ele tem que chibatada nele pra ele produzir. Chibatada nele pra aprovar aluno. É, ó, qual o produto disso? Óbvio. Pô, o cara vai dar qualquer nota pro aluno. É, o que isso incentiva? Isso desincentiva, na verdade, qualquer processo educacional sério. Porque o cara só vai querer, quando não burla, sejamos bem honestos, né? Quando não começa a burlar o sistema, a dar nota que o cara não tirou, porque ele não pode ter uma nota baixa na avaliação. Isso é um pequeno perverso que acaba gerando essa situação, né? É, então acho que é muito apropriado mesmo, né, esse grito do Paulo Freire, cara. Entender como o fazer política para a classe dos professores, para a educação em si, cara, é uma coisa intrínseca à própria educação, né? Porque, é impossível a gente pensar numa boa educação nas condições que está que tá colocada hoje, cara. Certo? Eu quase que diria que eu acho que faz parte da profissão do professor hoje se manifestar, cara. Olha, eu preciso ir embora, infelizmente, mas assim, só queria falar uma coisa assim, para fechar essa discussão, que infelizmente não vou poder participar das outras. Mas é o seguinte, eu acabei de sair de uma aula, acabei de dar uma aula na graduação para 35 alunos. E 35 alunos que ficaram em silêncio, eu consegui dar a minha aula. Quando eu falava alguma coisa cômica, eles riam. Quando eu pedia para eles escreverem, eles escreviam. Eles perguntaram, interagiram. Tivemos uma ótima aula. No final vieram me agradecer, pedir algumas indicações de textos e eu terminei minha aula. Eu dou aula há 10 anos. Essa foi a primeira vez em toda a minha vida que eu consegui dar uma aula decente. Mas não por minha causa, entendeu? É por uma questão assim, foi a primeira vez que, de fato, eu entrei numa sala de aula e consegui dar uma hora e meia de aula em que eu não tivesse que xingar o aluno pra calar a boca, pra parar de falar, aluno saindo da sala, aluno mandando você tomar no cu, aluno mandando isso, diretora chegando na sala e cometendo vários assédios morais com você, te xingando, falando que você não consegue segurar a sala, que você é incompetente, entendeu? Foi a primeira vez. Então, cara, eu termino aqui a minha fala fazendo um apelo para você que está ouvindo 96,1, que não faça licenciatura. Ou se você faça licenciatura, que jamais você preste um concurso para estado ou prefeitura. Porque se você quer ter uma vida de merda, tomar Lexotan, Rivotril, ter um salário de merda, não conseguir nem comprar a minha casa, a minha vida, é fazer parte de um sindicato corrupto, sindicatos corruptos que realmente não estão nem aí para o trabalhador e nem para as lutas políticas, como aconteceu no final da década de 90, desde então até hoje, seja professor do Estado, seja professor da Prefeitura, se você quer viver uma vida de merda, entendeu? Então, assim, você que está fazendo licenciatura e está ouvindo a Rádio Livre Capivara, nego, estuda para não ser isso. Então é isso aí, um apelo, velho. Acabar. Nossa, agora a verdade ela não está hesitando em acontecer no programa hoje, né, professor Pearson? Nossa senhora! Porra. É muita verdade. Minha nossa senhora. Eu queria fazer um complemento só para dizer o seguinte, cara, naquilo que eu tava falando, que é quem gosta de dar murro em ponta de faca. E quando eu disse isso, eu tava querendo dizer no seguinte sentido, né? E eu acho que essa faixa ela é muito ilustrativa. As pessoas não querem Paulo Freire. As pessoas são. A gente vive, cara, por mais que isso seja uma coisa um pouco. A gente vive numa sociedade fascista, cara. Eu acho que, em certo sentido, a gente tem o que merece. A gente tá falando de um governador, de um partido que tá no governo há 20 anos, no governo do estado de São Paulo, e foi reeleito na última eleição no primeiro turno. Mesmo com falta de água, as pessoas elas concordam com essa faixa aqui, professor Pearson, geral. Eu acho que os 60% entendeu? O Alckmin concorda com essa faixa, os eleitores do Alckmin, entendeu? Eles acham que professor é um engodo, né? É uma coisa que não serve pra nada. Na verdade, os alunos ficam lá É matar o tempo ali, entendeu? Enquanto o pessoal tá trabalhando e acabou, tá ligado? Se aprender alguma coisa é lucro, se não, foda-se. Então a galera tem o que merece, cara. E aí, nesse sentido, eu falo, aqueles que não concordam com isso, infelizmente hoje, cara, são exceção. Por mais que se diga o contrário, todo mundo sempre fala a favor da educação, né, de qualidade, não sei o que lá, embora a gente saiba que isso daí é uma coisa muito subjetiva, né, o que é qualidade pra mim não é a mesma coisa do que é qualidade pro Alckmin. Mas, cara, a verdade é que a galera tem o que merece, cara. Infelizmente, assim, agora, quem veio antes, o ovo ou a galinha, eu não sei. Eu sei que, cara, é, né, uma sociedade que reelege um governador como o nosso no primeiro turno, eu acho que a gente não tem, cara, sequer o... Meu, como que você questiona, né, cara, essa política que ele tem, por exemplo, pra educação estadual aqui do estado de São Paulo, né? Cara, na verdade foi um voto de, meu, estamos com você, né, você está certo nessa sua política. Foi uma aprovação. Então, nesse sentido, eu falo, pô, eu enquanto professor, cara, meu, não quero dar murro em ponta de faca. Não sou mártir de porra nenhuma, tá ligado? Meu, se as pessoas querem o fascismo, cara, puta, meu, fascismo no cu delas, tá ligado? É lógico que eu vou tentar livrar o meu, mas, cara, engulam o fascismo. Pois é. Durante essa manifestação do 15 de março, cara, chamou muito a atenção, né? A estética do negócio, né? Aquela galera com a camiseta da seleção brasileira cantando o hino nacional, cara. E que, assim, né, é bom o pessoal ir pra rua de todo, né, com todas as suas ideias, que daí a gente vai vendo a cara de cada um mesmo, a gente consegue entender o que tá acontecendo, né, quem é quem, cara. Bom, o povo paulistano que vota no Alckmin, enfim, estavam lá na Paulista, né, cara. E eu fiquei me questionando muito isso, cara, assim, o que faz essas pessoas gritarem o que elas gritam, cara? Eu cheguei até achar que, meu, tanta camiseta brasileira e tanto hino nacional cantado, cara, é exatamente por um vazio, cara, que existe na identificação delas com o que pode ser chamado de Brasil, né? E agora voltando também a essa questão, cara, a essa certeza, cara, né, que a gente colocou aqui, uma certeza que pela qual ela se pauta, e vou ler mais um trecho aqui do Paulo Freire, cara. A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente escrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente de inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento. É nesse sentido que, para mulheres e homens, entrar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Eu vejo essa galera como... assim, eu entendo porque eles gritam fora Paulo Freire. Mas isso acho que remete também àquele negócio que a gente estava falando da ideologia, né? Eu tenho completo acordo com você, porque é engraçado, né? chega a ser curioso, porque os caras que botam a camiseta do Brasil, cantam o hino nacional e apoiam as pessoas que dizem que vão pra Miami. Isso, esses são cidadãos de bem, né? Que vão pra Miami caso a Dilma se reeleger. Vocês lembram disso na eleição? Vão pra eles amam tanto um Brasil, né? Que eles vão embora. O azar deles foi que o dólar subiu, né? É, não deu. O dólar subiu. Não deu aí, tempo. Aí a gente vai ter que fazer uma manifestação aqui mesmo, né? E nós que não temos dinheiro pra ir pra Miami, né? O que nós vamos fazer? Eu acho que isso, tu falou e disse assim, o que o Brasil é? Eu viajei pro Acre ano passado e o Brasil não tem nada a ver com aquilo, né? Um povo, né, branco, com seu tênis Nike, né? Passeando na Paulista, arrotando as maiores verdades sobre o país, né? Pô, esse cara então, nunca foi na Zona Leste, né? Porque não precisava nem ir pro Acre, né? Pega o metrô, vai pra Itaquera lá, né, meu? Tipo, o cara. Assim, e isso tem a ver com que a gente tá falando sobre ideologia aqui. É, e aí tem todo o papel que a mídia exerceu, né? Os caras falam em nome do Brasil, falam em nome da luta contra a corrupção. E parece que é outra coisa, na verdade, né? O que, assim, é tão... Eu li uma reportagem num cara da Carta Capital que eu achei genial. O cara foi pra manifestação do dia 15. Ele queria fazer um jornalista, né? Renomado. Pô, foi entrevistar as pessoas. E a matéria dele sobre o dia 15 é... Olha, eu entrevistei 13 pessoas. E... Eu não posso citar nenhuma das falas que eu entrevistei. Você leu isso? Porque todas mentiram pra mim. É, todos os sujeitos estavam lá, né? E eles que falaram, ah, por que tu tá aqui, né? Começa a abrir a conversa assim, ah, porque eu luto contra a corrupção e tal. Aí, o que você faz, né? Aí, eu lembro de um caso em particular de uma médica que disse assim, eu sou médica do SUS, a mulher falou. Aí ele falou, ah, beleza, né? Continuou a entrevista, né? Tinha 28 anos a mulher, médica do SUS. Ah, beleza. E por que você está aqui? Ah, estou aqui para lutar por um país melhor. As frases ocas, né? Que não significam nada, né? Mas e aí, né? O que é um país melhor para você? Não, porque o governo está destruindo, né? O país, porque o que eles pagam hoje, o que as... Aí ela soltou na explicação dela, porque o que as Unimedes da vida pagam para os médicos com clínica é muito pouco. E a mulher tinha uma clínica num bairro nobre em São Paulo. Aí o jornalista contou, achei estranho, ela não era médica do SUS. É um cinismo, né, cara? Impressionante, eu acho. Social. É. Né? Generalizado. Aí ele avançou ainda mais. Mas e aí? Qual que é a tua opção política? Ela virou e falou assim, não, porque eu votei no PT contra o Collor. Ele falou, espera aí. Tu tem quantos anos? 28 anos. Bom, faça umas contas. Ela tinha, na eleição do Collor contra o Lula em 89... Ela tinha... Eu acho que ela falou que estava lutando nas manifestações do Fora Collor, né? Não era isso? Ela tinha 4 anos de idade. Então ela negou, falou que não, que não foi naquela data, não, né? Aí ela contradizer. Aí o jornalista falou pra ela, mas não foi em 90, tu não tinha 4 anos. Ela disse que não, Fora Collor não foi, na verdade, em 92, e que ela não tinha 4 anos, e que ela de fato. É um cinismo social, né? E aí, nisso eu concordo com você. Tem um outro vídeo, professor, muito interessante também, Flecha, que a mulher falava que lutava pela democratização, né? Na época que a ditadura estava instaurada. A direta aí, né? Já, essas coisas. Daí 84. A jovem repórter fala, em que movimento você participava? Eu participava de tal movimento. Ah, mas qual que era o nome? E nada, né? Mas o que eu acho que é eu concordo com você no seguinte sentido, assim, né? É, se mostrou a cara de uma parcela da sociedade. Sim, é bom. Eu acho cínica, bom, né? Existe essa, né, cara. Que não tem conta, não tem a menor vergonha na cara de falar as maiores mentiras. E o problema é que tudo isso é vinculado na mídia, nas grandes corporações, não na nossa mídia aqui, né, na Rádio Capivara, é vinculado nas maiores corporações de mídia como se fosse o suprassumo da verdade. E aí, eu acho que o país vive... Onde, é aquela história, né, que tu vai sempre me... Vocês podem sempre me culpar de ser otimista. Eu acho que o país vive um momento bom, por nível social, porque... Nós precisamos, de fato, fazer esse debate, né? E fazer esse enfrentamento, porque tem gente que tá aí com essas ideias, promulgando, eu sou ateu, né? Por Deus, né? Promulgando por Deus, né? As piores das ideias fascistas, assim, como se fossem o suprassumo da ideologia, a mais nova ideologia do momento, né? Coisa tem 100 anos lá, como se a gente não tivesse ter memória, gente pedindo intervenção militar, pior, né, que a gente estava até comentando no intervalo, né? Colocando um torturador em cima de um carro de som e apresentando ele como um herói nacional. Na verdade, a gente nunca passou a limpo essas coisas, né? Na verdade, esses filhos da puta, para falar bem da verdade, nunca pagaram pelos crimes que eles cometeram. Então, lá em cima de um carro de som, eu encontrei um velhinho, lá em Porto Alegre, durante as eleições. E ele estava vociferando contra um pessoal que estava fazendo campanha para Dilma, né? E dizendo com orgulho que ele tinha sido um dos líderes lá... militares que ajudaram a derrubar a resistência heróica lá do Brizola, a resistência armada do Brizola, que tinha ajudado a minar o negócio lá. Os caras estão aí, homens de bem, né? Eu acho que, putz, foi demonstrado muitas contradições mesmo, né? Durante a fala dessa turma, cara. Eu não sei se, meu, tem gente que fala que é possível legitimar, enquanto classe média, alta, né, eles têm os seus desejos ali, políticos, sociais, cara, que também deveriam ser atendidos, cara, mas acho que é difícil com tanto cinismo, né, acho que cinismo é uma coisa, meu, porque eu acho que não dá pra. Não é capaz dessa vontade social e política se concretizar na sua honestidade. Né? Não mentir, né? Honestamente, ela não consegue. Né? Ela não é possível se concretizar. Eu acho que é essa impressão que me dá no né, no final. Eu tava assistindo. Segunda-feira foi o arquiteto aí dessas manifestações, né, no Roda Viva. Ah, eu vi aquele tontinho do... não é Revoltados Online, Vem pra rua, cara, né? Vem pra rua. Eu não lembro o nome do sujeito ali. Mas, cara, eu acho que eu consigo compreender como que o cara... ele colocou ali o pensamento. É um pensamento completamente assim, quase que empresarial. É uma engenharia mesmo, né? Eu senti isso. Isso se a gente levar. Se a gente acreditar na honestidade dele, que realmente não existe vinculação política. Que, mas de qualquer forma, é uma outra. É uma nova maneira de se manifestar. Né? O cara assimilou aquilo, colocou no âmbito do marketing. Né? Eu lembro de outro organizador desse num vídeo também falando. Né? A gente fez uma pesquisa de marketing. A gente viu que o Fora Dilma é melhor do que do que o impeachment, não, como é? Fora Dilma era melhor do que não a corrupção. E o Fora Dilma venceu, então a gente falou que é o Fora Dilma. Então, assim, é uma organização, cara. Eu não sei. Que se adapta a qualquer fim, entre aspas. Puta, cara, né? Daí é... Que se adapta a um fim que é impronunciável, né? Os caras estão falando todas as mobilizações para um fim que não é pronunciável. Então, não dá para eu chegar na televisão e falar o que eu quero, o que os caras querem. Isso é o paradoxo, né? É uma imobilização, né? Onde se chega, cara. Né? Que não é mais uma mobilização no sentido, meu, de vontades que... talvez voltando àquela coisa, né, o princípio da realidade, o princípio do pra... Cara, você é, assim, arquiteta tão bem o negócio, né, faz a relação, né, faz a mediação com as mídias, cara, grandes mídias, Globo, jornais, durante a semana toda foi falada. A galera, meu, essa galera primeiro viu na TV, né? Muitos deles estavam lá, viu, olha lá, tá sendo transmitido e a coisa tá boa. E a figura que apareceu lá no, né, essas figuras políticas que vão surgindo acaba se transformando em figuras políticas, cara. O cara que tava lá no Roda Viva, não me lembro o nome dele, o cara do Vem Pra Rua, também pouco importa. A galera, eu acho que sente até uma segurança de estar em lugar tão bem orquestrado, né? Uma manifestação tão bem planejada, cara. Tão previsível, né? É. Então, assim, como falar em mobilização nesse sentido? A sua vitória é garantida, né? O que você falou agora do previsível, eu tava lendo o Caligares, ele falou que foi na manifestação pra dar uma olhada. E ele, sabe o que chamou a atenção nele, assim, que, ponto, meu, foi a primeira vez que eu fui numa manifestação que tinha gente de chinelo de dedo, tipo, de havaiana, assim, falou, meu, né, era tão previsível, que eles estavam tão seguros de que eles estavam do lado certo da história, que a polícia não ia partir pra cima dele, que não ia ter quebra-quebra, o cara foi de chinelo pro negócio, entendeu? Despreocupado, família, né, cara, aquela coisa. É realmente um fenômeno muito louco, por quê, cara? Porque são as pessoas que, cara, é isso, são os ditos cidadãos de bem, assim, né? São pessoas que não têm esse costume de se manifestar publicamente, politicamente, de ir pra rua, né? O gigante acordou, né? É um pouco aquela coisa, né? Talvez a última manifestação que eles tenham ido, a última marcha, tenha sido alguma romaria, né? Alguma... procissão, não sei. Mas, cara, o que assusta... 64, que uma marcha que eles foram, né? O que assusta é um pouco isso, assim. Você fala, caraca, né, meu? Agora, essas pessoas, eu acho que elas... Quem sou eu pra duvidar delas, assim, né? Eu acho que... Elas não foram pra rua porque a Globo mandou, né? Eu acho que elas têm vontade própria, né? Eu acho que elas têm os seus próprios motivos. Né, eu acho que, inclusive, que muitos dos motivos até são legítimos, né? Afinal de contas, por mais inocente que seja o discurso deles, mas, porra, quem é a favor da corrupção? Ninguém, né? Pois é. Quem é contra a educação? Ninguém. Todo mundo é a favor da educação e contra a corrupção. Tipo, beleza, né? Eu acho que até nesse sentido... A Dilma poderia ter se aproveitado um pouco melhor, sabe, da manifestação, ter se apropriado dela mesmo, sabe, falar, pô, tô com vocês nessa luta, sabe, vamos a fundo então nessa coisa do combate à corrupção, eu tô, sabe, usar essa pressão das ruas pra, cara, meu, então vamos lá, vocês querem bosta no ventilador, vamos jogar. Eu acho que ela até tentou, né, mandou aquele pacote anticorrupção pro Congresso, que não vai virar nada. Porque, tipo, tu vai mandar um pacote anticorrupção pro Congresso, que foi eleito... Vai... aquela coisa do lobo e o galinheiro. Tu vai mandar... Imagina a situação cômica, né? Se não fosse trágica, né, como se diz, né? Imagina a Dilma entregando o pacote anticorrupção na mão do Eduardo Cunha. Sim. O cara, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas eu vou ajudar a propagar aqui nos meios de comunicação que nós temos, pequenos, mas vou ajudar a propagar. O Eduardo Cunha foi um dos caras que mais arrecadou de empresas no Rio de Janeiro. Ele arrecadou teve um texto na Folha de São Paulo do Jorge Boulos, o cara que é do MTST, que explica isso. O cara arrecadou tanta grana, tipo assim, eram 100 milhões de reais. Ele tinha tanta grana pra campanha de deputado dele, mas tanta grana, que era mais do que o necessário, muito mais do que o necessário pra ele se reeleger. Sabe o que ele fez? Ele terceirizou dinheiro de campanha. Ele começou a emprestar dinheiro pra outras campanhas, porque já tava planejando, ele já tava mirando já a presidência da Câmara. Começou a emprestar dinheiro às campanhas, pasmem, para deputados que não eram do PMDB, porque o PMDB era óbvio que ia apoiar ele. Ele começou a comprar outras campanhas de outros partidos para apoiar ele numa eventual disputa para presidente da Câmara. Esse sujeito é o presidente da Câmara. Perspicaz. Imagina esse sujeito recebendo das mãos da Dilma um pacote anticorrupção. Nada vai passar, né? Inclusive ele declarou, no fim das contas, tá todo mundo enxugando gelo ali, né, cara? Não, na Câmara, no Senado e na Câmara, com certeza. O cara chegou a declarar, aquela declaração foi bem polêmica, né, que regulamentação da mídia e aborto só passam por cima do meu cadáver. O cara se sentiu poderoso o suficiente pra falar isso, né, E o problema essa semana, não sei se vocês viram isso, a capa da Veja é uma foto em close do Eduardo Cunha. Ele já tá como candidato, cara. Atrás da bandeira nacional, dizendo o político mais poderoso do país. E o problema não é que a capa da Veja seja isso, o problema é que ele é. Sim, mais do que o Michel Temer até, dentro do PMDB. Com certeza. E ele teve, né, no Roda Viva na semana passada. Foi uma experiência... Me deu... Sabe o que eu senti ali, professor Pearson? Que ele é um reptiliano, cara. Cara, medo. Eu me senti num conto do Sartre ali. Sabe aquela coisa da náusea? Uma coisa... Meu, caralho, assim, foi pesado pra mim. Eu saí dali passando mal, cara. E as figuras, né... Puta, o cara levantando a bola pro outro chutar, meu. Que porra é essa, tá ligado? Que porra de Roda Viva é essa que um levanta pro outro chutar? O Eduardo Cunha ainda. Toma no cu, né? É isso aí. Vamos terminar nesse alto astral aqui? Vamos, cara. Eu acho que a gente... eu quero terminar, então, com uma música. Que foi a mesma música que a gente terminou o programa de segunda-feira do Laurindo, que foi o Feijão, deu uma contextualizada. Na verdade é um blues de um compositor, de um bluesman norte-americano que ele viveu no começo do século passado, lá nos Estados Unidos, que é o Lead Belly. Vocês já ouviram falar do Lead Belly? Não. Puta, cara, o cara, ele tem uma música que é a que eu quero tocar, que se chama Where Did You Sleep Last Night, né, que é uma música que ele fez pra mulher dele. Ih, cara, você já ouviu o Nirvana? Depois eu descobri que eu conheci a música pela versão do Nirvana, cara. Eles tocaram no Unplugged, lá naquele show. Né, era a última música do show, o pessoal pedindo um monte de música e falou, não, eu vou tocar uma do meu cantor preferido. E aí ele mandou essa do Led Belly. Sei lá, eu acho que pensando, né, que o programa de hoje foi quase como um exercício da verdade, assim, acho que não tanto da gente falar a nossa opinião sobre a situação política, mas eu acho que mais na expressão visceral da experiência que é viver nesse mundo, né, cara? Que nem a gente teve aí o depoimento da Alecrim, né, e várias outras... Essa faixa do Paulo Freire, porque é verdade, mais cintilante do que aquela ali, meu... Cara, aquilo ali é um grito, né, cara? É um uivo, né, cara? O pessoal saiu do armário, cara, com o punhal entre os dentes. E... Então, cara, eu quero terminar então com esse blues, né? A gente já teve o blues do Renato Fernandes, né? Que foi também uma recheado ali, né? Transbordando verdade. Agora, então, esse aqui do Led Belly. Vocês querem ouvir qual versão? A versão... Vamos do Led Belly, né? Pra conhecer. Você quer ir na versão original? Vamos lá. E só quero terminar, então, com uma frase do Tom Jobim. O Brasil não é para principiantes. E complemento. Também não é para principiantes lidar com mulheres que têm seus próprios desejos. Bota aí. Com certeza. Quer dar alguma palavrinha de adeus aí, Flecha? Você que foi nosso convidado especial de hoje? Quero agradecer vocês por terem me convidado por vir aqui hoje. Para mim é uma felicidade. Eu que acompanho de tantos lugares a Rádio Capivara, mesmo a 1000 quilômetros de distância, consigo pegar o stream pela internet. Eu acho que é, poxa, uma iniciativa magnífica mesmo. E eu quero dizer o seguinte, assim, né? Eu quero terminar, né, como bom otimista que eu sou, assim, com uma mensagem de esperança, assim, que eu acho que não passarão, viu? Não passarão. Eles estão tentando, mas não passarão, não, viu? E nós passarinho. Passarinho. Então vamos lá, cara. Vamos então de Led Belly. Esse aqui foi o Quarto dos Infernos. Essa é a Rádio Livre Capivara 96.1 FM, operando aqui em São Carlos. E, cara, em breve estaremos de volta, professor Pierce, porque eu já tenho uma carta na manga. Não sei se você tem, mas eu tenho. Então, semana que vem ou na outra, estaremos aí no ar de novo. É isso aí. In the pines